2895, obrigado. Voo número 04, autorizado final, ILS, X-ray, estão no zero reporte, estabilizado no localizador. Está estabilizado no 04. Boa noite, voo 398. Voo 398, táxi autorizado Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 398. Alfa antes da Juliette, 398. Autorizado pouso 5218. Meu Golf Vita após pelo, continue descida para 2000 pés, autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Para a posição número 4, hein? Isso, posição 4, compadre. Quem freira me informou a 5. Ok, então na posição 4, se está autorizado, reporte para o táxi. 5827. Vai reportar para o táxi, autorizado, é 5827. Mudar, muito boa noite, 5218, obrigado. 5218, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no Pátio 1. 5218. Alfa, antes da Juliette, reporte Alfa, 5218. 1398, é sua posição, 09. Ingressa via Juliette para o portão 9. 1398. Via Juliette para 09, 1398. O 5218 da Trip, a sua posição é a remota do Pátio 1. Fique atento ao sinalizador naquele setor para estacionamento. Oi, Salvador, boa noite, voo 9604, a final da 10, vou baixar travado. Voo 9604, boa noite, continua aproximação, ajuste 013, repete. Marcador externo, voo 9604. Gostará o 9604. interno, no 604. 604, ele pouso pistão no 0, vento 0, 90 graus, 109. Repouso no 604. Teste prosseguindo para remota, fique atento ao sinal de odor. Paris 662, para Natal, 370 na Pesulu no 0. Decola dando 0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5520, TAM 3662. Autorizado Natal, nível 370, via Pesulu. 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca de 4, 1-2-1, 1-0-8, controle 189-14, acionado 5-2-0, tá? 3662. Correto, informe pronto para o puxo acionamento 3662. Tomara quando pronto, tá? 3662. Voo no 604, no solo 27, livre à direita, solo 121, décimo 9. Décimo 209, chamada ao voo no 604. É 158 a bordo? Negativo, 058. Ok, táxi autorizado para o ponto de espera da 10. Quando lá, chame torre 1895, boa noite, web 5827. Ponto de 1895, 527, boa. Salvador, muito boa noite, eu vou no 604. Vou no 604, boa noite. Táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 02, eu no 604. Sim, então, Alfa Juliette para o 02, muito obrigado, boa noite. Ponto 5827, autorizado em linha L, colado pistão no 0, vento 0, esse 0 grau, 1119. Aqui decola da 1 no 0, 95. Torre, boa noite, está sendo Romeu Gofrito. Romeu Gofrito, continua a aproximação, ajuste no 03, vento 080 graus, 109. Repete no externo, na chave travada, Romeu Gofrito. Romeu Gofrito, atenção, senhor, ele no externo, cancelar e uma base pela direita para 17. Romeu Gofrito, plano cancelado 229, autorizado de aeronave pela direita, repete no 107, Romeu Gofrito. Romeu Gofrito, atenção, na final da 107. Para Recife, o timbre autorizado 350, aceita? Afirmativo, 35. Vamos nessa, então Recife 350, Aperuísque 58, decola no zero com a primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. O seu transponder 55 no 5, o Xaner 63 no zero. Autorizado 350, Recife, Aperuísque 58, decola. 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 208, 1285 e o transponder é o 5515. Correto, informe pronto para puxa e acionamento, 6310. Chamará no 06, o 6310. Obrigado. São Salvador, boa noite, é o TAN 3858 para cópia Fortaleza, quente da informação, Sierra. 3858, Fortaleza, você está autorizado no 370. Aperzulu no 9, a rota, decola no 0 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código 5521. TAN 3858, autorizado Fortaleza, 370, Aperzulu no 9, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 208 e o código transponder 5521. Tome pronto para puxa acionamento, 3858. Vai chamar. Colômbia 04, portão número 2, está autorizado o ingresso. Gente, 02, Colômbia 04. Salve para o Vassante, contra o embaixado secado, Romeu Gofrito. Romeu Gofrito, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 109. Gofrito, livre pouso no 7. Decola 232, controle 120, decimal 8. Confirmando 208, boa. Controle objeto 6, 2500. Confirme, quem chama o controle? É o Webjet 6728, muito boa noite, está cruzando 3500. Web 5827, confirme. Afirma, Silvio, 5827. Web 5827, contato radar, sabe, mantém 360, saída da El, Leda, pós-Brit. Da El, Leda, Brit, 5827, possibilidade de Leda da presente? Web 5827, boa da El, da presente. Tá, Elda presente, velho. 6748, aciona a identificação, desce pro 050, chegada Mari. Pronto para pushback, estacionamento no 08. 08, autorizado, reporte pronto para o táxi, são 3662. Vai reportar, são 3662. O número 2 na aproximação. Boa, direto ao ISAP, está presente. Se quiser, pode manter high speed. Presidente, está autorizado o ISAP, está presente, 6748. Rumba 119, confirme. Não. Gente, rumba 119, boa noite. Aciona a identificação, prossegue na chegada Bonfi e reporta para descida. FJ5827, chama o centro Recife, ONU 251, alterna ONU 3325. 251, 3325, boa chance. Passarela 2224, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Estabilizado, localizador, passarela 2224. Táxi autorizado para o ponto de espera da ONU 0 via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 11895, uma boa noite, 3662. Pátio, Índia e Alfa, quando lá, 3895, obrigado, uma boa noite, 3662. Luciana 6313, aciona a identificação, desce para o nível 060, voa ponte para a chegada ponte. Pushback, seu nome é Tocané 6310, 1562. É 310, no portão meia dúzia. Aguarde para iniciar. Ok, está autorizado o pushback. Informe pronto para o táxi 6310. Passando para o táxi. Para o Galeão. 1889, Galeão 360 autorizado. Decola no zero com a primeira curva direita, saída da Euleda, depois voa direta, posição bridge, onde intercepta a Pesulu no zero. Nessa rota até a posição Smart, após DCT Lúvito e DCT Barbacena. Frequência do controle 1208, a torre em 118.95 e o código 5523, gol no 889. Correto, informe pronto para o estacionamento no 889. Passarinho do check-train repouso, 100 graus, 109, pista 10. Passarinho do 2224, embaixo checado, está autorizado, pouso, não, não, senhora. 30, qual o PB? 3 horas e 20, com 158 a bordo. 158 a bordo, tem táxi autorizado, ponto de espera, dá no zero, via pátio, Índia Alfa, quando lá, chame torre 1895, boa noite. Índia Alfa, no ponto de espera, 1895, boa noite. Obrigado, boa noite. Olha, Salvador, boa noite, o TAM 3662. TAM 3662, contato radar, sobe, mantém 370, saída PUCA. 370, saída PUCA. Para pushback, acionamento TAM 3858 na posição 3. Na posição número 3. Aguarde para iniciar o push. Aguardo, TAM 3858. Tomador, boa noite, Atené 6310, ponto pé na frente. Que autorizado é, Matheus 310? Ali, mantenha, Atené 6310. Passaria 224, no solo 47, 129, solo. 219, boa. O 6310 está autorizado a alinhar e decolar, vento 080 graus, 109. E decolar, Atené 6310. 224, boa, táxi em frente, Alfa Juliette para posição 142224. Alfa Juliette, 142224, passarela. Oceana 63, 13, 10 para 4 mil pés, que é negar 10 no 3. Para 4 mil, 1013, 63, 13. Rumba 19, desça para o nível de voo 050. 050, Rumba 19. Pronto para cópia, Aracaju?